Regada a força, já superou decepções, traições e se mantém de pé a cada dia. O feio não é chorar, o feio é tomar banho de lágrimas e não se enxugar com a toalha de uma nova caminhada. E a mulher tem esse poder, cada dia ela se enxuga com a nova caminhada. Hoje ela já chorou, hoje ela já sorriu, gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouviu. Falou do amor com dor, sincera, perdidão no quarto e na bagunça dela. Sorriu da bagunça dela. Gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouviu. Sorriu da bagunça dela. Gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouviu. Foda, oh, com esse sorriso que expulsa a fraqueza e com uma força de mulher que não se bota em mesa. Já vi ela chorar por quatro noites seguidas, já vi cicatrizar todas as suas feridas. Curte a praia, curte a vida e as bênçãos de Deus. Se seu ex foi uma paia, o azar é de quem te perdeu. É que o santo dela é forte, oh, bater de frente a queda é certa. Bonita pra caralho, cheirosa, discreta. Como é que esse espelho não se apaixona quando te vê sair do banho toda molhadona? E quem diria, eu sendo ele por um dia, você se arrumando na minha frente é covardia. Eu preso na parede te olhando, louco de ciúmes, bolado com força. Eu fico aqui parado e vou rezando, tomara que ela leve esse espelho na bolsa. Hoje ela já sorriu, gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouviu. Falou do amor com dor, sincera, perdida no quarto e na bagunça dela. Quando acordou viu tanta coisa bagunçada, olhou pro teto triste, incerta da sua jornada. O meu amor, deixa eu te falar uma parada, todo dia é dia de trilhar sua caminhada. Sorriu da bagunça dela, gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouviu. Sorriu da bagunça dela, gritou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouviu.